Charles 858 no solo 51, olha o Livrar à direita, chama o solo 21 10 para 219, 358. The 96310 squawk ident, descent level 050, directory tap position. Descending flight level 050, directory tap position. Agenda 10. Após a colagem, curva esquerda, está no corredor, forte. Aciona o transponder. 0276, 1208, controle. Codejamento correto, fracionamento de táxi, 186, altímetro 1021, Romeu Zuluiz. O Cotelho 2560 está acionado para o táxi. Informa que tem possibilidade de decorar a interseção. Tem. Pessoas a bordo, por gentileza? 04. Autorizando até a interseção e quando lá chama a torre em 118,5. Altímetro marca 1021. Vai até a interseção, chama 118. Paulo Salvador está 3858, está na Alfa Francisco. 3858, prossegue de Alfa Juliette para o 3. Alfa Juliette, gate 03, 3258. Número 3, decolou 53, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle Salvador 1208, obrigado novamente, 1-6-1-3. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1-6-1-3, sai da árvore. 1-3, contato radar sobre o 360, sai da árvore. Nível 360 na árvore, 1-6-1-3. Que está livre acionamento, chama para o táxi. Três, centro Recife, frequência 1251, secundário 133, decimal 25, por favor. 02560, decolou de Salvador aos 57, o controle 120.8, bom voo e boa noite. 208, boa noite. X310, clear, high speed. Reactive, X310. No 885, autorizado, posicionamento com ataque. Colado, no PC da saída. Arbo, Otéria 2560, perfil Arbo, subindo 360, contato radar estabelecido. Sente, no perfil da arma. Salvador, boa noite, voo no 398. Boa noite, no 398, desça o nível 060, chegada Mare. 060, chegada Mare, voo no 398. O mesmo Luiz que está livre, alinhada e colada 1-7, o vento é 1-30 graus, uma dúvida de nós. Uno 613, chama agora centro Recife, frequência 1288, secundária 1260. 288260, Uno 613, obrigado, uma boa noite. Boa. Senna 6310, reaching flight level 050. Roger, continue descent level correction to 2000 feet, KNH1021, clear last approach report established. Continue descent to 2,000 feet on KNH1021, clear for ILS approach, call you back once established. Romeuso Luiz, que decolou de Salvador ao 01, fará o corredor forte, reporte para o cruzamento do campo. Desculpa, bordo 187, 3 horas e 50, alternando Galeão. 187, 3 horas e 50, Galeão, confere? Afirmativa. Cruza o pátio em Alfa, consultada 186.020, 1 nautica. Via Alfa, 1021 nautica, então consultada 236.985. Autorizado o cruzamento, após o cruzamento, chame o controle 120.8. Tenha uma boa noite, como vou, Romeu Zulu. Pronto, boa trabalho. Com o centro Recife, frequência 128.8, secundário 126.0. 222.0. Controle. Papadão Romeu Zuluíski, prossegue mil pés no corredor forte para Aracaju, quando possível estimado na terminal e pouso. Estimando aos 35, terminal e pouso, 05 da próxima. Papadão Zulu 10, Esmato, Núcio Barbacena. Aciona 5034, transponder, 120, 8, controle. 360, Rio de Janeiro, pista 10, Dael Leda Bridge. Papel Zulu 10, para SMAP, Lúcio Barbacena, 5034, 1020, controle de saída, Oceania 6201. Me chama quando pronto, por puxa, confio o gate, por gentileza. Número 5. Obrigado. Nada. Polo 885 decola de imediato. Autorizado a linha decolar, agilizando, vento é 130 graus, uma dúzia de nós. Polo 885. Dia 6011, call tower 118.6, have a good land. 186, have a good night, 6312. Good evening, Oceanet 6310, full service on my left. 6310, complete the approach, expect a landing clearance. Landing clearance 6310, complete the approach. Atingi 6000, o voo no 398. Para 2000, o ajuste é no 021, está autorizado. Foi estabilizado, gol no 398. Teste para 2021, autorizado LS X-Ray, gol no 398. Ocean 6310, check the landing gear, the wind is 140 degrees with 12 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, landing gear down and lock 6310. Altimeter setting now 1021, Ocean 6310. Altimeter 1021. 5, decolou 07, controle em 120.8, bom voo e boa noite. 208, graças, até amanhã. Salvador, boa noite, voo 1885. Boa noite, no 885, contato radar, sobre o nível 360, saída da EL. Da EL pro 360, graças. Autorizado, posicionamento na parte. Salvador, web 5827 para Galeão. Web 5827 para o Galeão, está autorizado nível 360. Sou da cola da 10 na saída da Elle da Prite, onde intercepta upper do Luno 0 na polícia da Bacana. Após decolagem direita. 5032 é o transponder, 1208 controle. Obrigada. Ground 119. O 5296, só tem sete no rádio, por gentileza, a mensagem está sendo interpretada. Entendi, 69 a bordo e só. É 69 a bordo, autonomia de 3h30, alternando Salvador, está pronto para registrar. Agora sim, segue em frente, Índia. Cortão, cruza o pátio Índia em alto no ponto de espera, 118.6, 8 metro marca 1.021. Cruza o pátio, vai via, confirme, é via Alfa. Via Índia e Alfa. Da Caju, frequência 120, decimal 3. Bom voo. Branco, branco, branco, branco. 0, 1021, 3, 1, 2, 5. Controle, 1, 8, 5. Dentro Recife agora na frequência 1251, secundária 133, decimal 25, bom voo. 251-3325, Lomba Bingo, 1885. Meia, boa noite, ali mantendo zero. Uno 398, seu solo aos 15, ao livrar a 10 à direita, chame o solo 219. 19, Gono 3, 9, 8, boa. Boa. Boa noite, Gono 3, 9, 8. Gono 3, 9, 8, processo de Alfa, chama antes da Juliette, todo 23. Alfa, chama antes da Juliette, Gono 3, 9, 8. Tripe 5216, livre decolagem da 10, o vento 140 graus, 14 nós. Alfa, livre decolagem da 10, 2. Juliette pro 9, igual no 398. Autorizado, como tá? O 216 decolou os 17. Chama o controle em 120, décimo 8. Bom voo e boa noite. 08, boa noite, bom domingo, final de domingo. 16, submantenha 130, saída Conde, vigilância. Saída Conde, vigilância. Fui direto Conde, 5216. Ok, afirmativo, subida Conde. O Xenar 6201 não está autorizado, pushback é o Xenar 6201. Não está autorizado, chama táxi, o Xenar 6201. Chegada Mari, desse mantém a 3.000 pés, ajuste 10021. Mari para 3.000, 10021, confirma está liberada a altitude cancelada em Itape e Maré, descendo direto para 3.000. Afirmo. Vete 1604. 18.6, 1021, ótimo. Alfa 18.6, 1021, obrigado.